cheiro de mato, quarto feito pra dormir. Mas falta um pedaço, claro que é você aqui. Sento na varanda, canto uma ciranda só pra não enlouquecer. A saudade não resiste longe de você. Quantas lágrimas o rio pode carregar? Quero me esconder de ti pra não me ver chorar. Tanto amor ardendo faz o céu pequeno quando a gente quer voar. Chuva molha o chão e traz o teu cheiro no ar. Coração segredo iludiu meu querer. Ainda vale a pena a gente se entender. Minha paixão. Um cheiro de mato, quarto feito pra dormir. Um cheiro de mato, quarto feito pra dormir. Mas falta um pedaço, claro que é você aqui. Claro que é você aqui. Sento na varanda, canto uma ciranda só pra não enlouquecer. A saudade não resiste longe de você. Quantas lágrimas o rio pode carregar? Quero me esconder de ti pra não me ver chorar. Céu pequeno quando a gente quer voar. Chuva molha o chão, traz o teu cheiro no ar. Coração, coração segredo, segredo inútil, meu querido. A gente se entender, minha paixão. Coração, coração segredo, segredo inútil, meu querer. Se entender minha paixão.